é o brilho do meu olhar, a luz que habita em mim, é minha própria forma, meu jeito terno de sentir, é minha manhã de sol e dona do meu despertar, é meu sorriso maroto, minha melodia, meu paladar, é o vigor de meus cabelos entre os dedos de sua mão, é a paz de que preciso, a inspiração que me faltava, é o pensamento que me norteia, os sonhos de dia e noite, é inspiração, alegria, o tempero da minha vida. Se acaso partir, não me deixe por aqui, não me prive desse olhar, não me impeça de existir. Se acaso partir, leve-me com você.